André Cedês, o moral de Bicoara. Você já sabe quem é, né? Eu com o Joel, véi. Esse solinho aí, ó, é pra tocar o teu paredão. É disso que eu tô falando. Aí novinha segue o plano e fala com o Joel, tá no comando, hein? Sou putão vaidoso, hoje eu quero problema. Eu vou pra casa dela, vou furar a quarentena. Que eu viajo nela, do jeito que ela faz. Sabe fazer gostosinho, sabe instigar o pai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Se não tiver, continua, vai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Se não tiver, continua, vai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Se não tiver, continua, vai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Sala, meu filho, vai. Empurra aí, paredão top de moda. Paredão pesadelo da vovó. Fico cheio aí, vem. Sou putão vaidoso, hoje eu quero problema. Eu vou pra casa dela, vou furar a quarentena. É que eu viajo nela, do jeito que ela faz. Sabe fazer gostosinho, sabe instigar o pai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Se não tiver, continua, vai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Se não tiver, continua, vai. Vem jogando a raba, vai. Se tiver cansada, senta. Fala, meu filho, vai. Paredão demolidor, JF da mídia, Alisson Cedês, Henrique Divulgações, DJ Bruno Mix.